em viagem, cruzando a cidade sem fim. Thank you. No próximo Oriente, à descoberta de uma cidade invisível. Em viagem, uma cidade multiplicando-se. Thank you. Subterranean shore, I follow the peacocks as they sing like No próximo Oriente, o som de uma metrópole insone. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miguel Pinto com a música e os sons do filme Lost in Translation, Melon, Memory Garden, Cornelius, Himekami com Yaskaz, Hajime Mizoguchi,